pra tecer, pra trocar, pra tirar da solidão que existe lá. Mães sofrem em silêncio há tanto tempo, nem todas têm a casa com equilíbrio no sustento. Às vezes naquela mais bela mansão, uma rotina de dor vai tecer nesse refrão. Não é emprego, nem é profissão. Mãe é mãe e a minha chora num caixão. Cês não sabem o que é favela, cês nunca moraram nela. Cês vivem as suas vidas e ainda criticam elas. As mães jovens, as filhas, nascer pra ser feliz, não só pegar barriga. Mãe solteira, obesa, de periferia, professora de escola pública, o alvo do dia. Filha de um preto com uma nordestina. O que pra vocês é vitimismo, pra nós é nossa vida. Abandono e o descaso são temperos desse coração. Eu prometi que ia ser rico e cuidar dos meus irmãos. Cuidar da minha irmã agora, só em prece. Ela não tá mais aqui, é que esse mundo não te merece. Eu vou ganhar dinheiro, mãe, porque é só assim que eles respeitam a gente. Mas pensar assim, crioulo, não é vitória do sistema, tio. Da onde eu vim, filho, sempre é vitória do sistema. Você tá em Nárnia, criança. Eu vou ganhar dinheiro, mãe, porque é só assim a gente. Mas pensar assim, Kleber, não é vitória do sistema, tio. Da onde eu vim, fi, sempre é vitória do sistema. Bairro que depende do bom prato e os que nem bom prato tem. Cês não sabem o que é amor, cês só sabem o que é rancor. Cês não têm dimensão do tamanho dessa dor. Uma mãe não abraçar seu filho na situação. Isso é tão triste da minha mais triste canção. O que acontece aqui é pra te oprimir, te fazer desistir, não te deixar sorrir. Amor, precisamos de amor. Precisamos nos abraçar pra acabar com a dor. Sorrir, cantar e resistir, questionar o real motivo de tudo isso aqui. Pois abandono e o descaso são temperos desse coração. Eu prometi que ia ser rico e cuidar dos meus irmãos. Cuidar da minha irmã agora, só em prece. Ela não tá mais aqui, é que esse mundo não te merece. Eu vou ganhar só assim que eles respeitam a gente. Eu vou ganhar dinheiro, mãe. Eu vou ganhar dinheiro, mãe. Eu vou ganhar dinheiro, mãe. Porque é só assim que eles respeitam a gente. Respeito a gente. Eu vou ganhar.